Rádio Jornal FM. Rádio Jornal 90,3. Se chamava Charlie, encontrei-a na rua estendida e chorava de fome. Charlie, tão sozinha e perdida, quase sem vida, já se dava por vencida. E seus lindos olhos, sem alento, sem brilho, suas asas abertas, pobre Charlie. Eu lhe dei novo ninho, esperança e calor nos meus braços. Foi sua sorte eu cruzar o seu caminho, pois eu salvei o seu destino. Oh, Charlie, foi sua sorte eu cruzar o seu caminho, pois eu salvei o seu destino. Oh, Charlie, sob os meus cuidados, pouco a pouco você foi voltando a viver ao meu lado, Charlie. Mas querendo voar, foi tão longe, seu desejo foi mais forte. Foi sua sorte eu cruzar. Eu salvei o seu destino. Oh, Charlie, foi sua sorte eu cruzar o seu caminho, pois eu salvei o seu destino. Oh, Charlie, se chamava Charlie, encontrei-a na rua estendida e chorava de fome, Charlie. Ela foi minha vida, fico esperando que ela volte algum dia. Foi sua sorte eu cruzar o seu caminho, pois eu salvei o seu destino. Foi sua sorte eu cruzar o seu caminho, pois eu salvei o seu destino. Rádio Jornal FM. Rádio Jornal 90,3. Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. É um sonho meu, nada se acabou. Não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte, venha ver, tudo em mim mudou. Meu, só meu, seu amor. Rádio Jornal FM. Rádio Jornal 90,3. Rádio Jornal FM. Rádio Jornal 90,3. Nunca vi ninguém e